escandalizado, mas sintonizado em nossa estação. Um beijo comprado no supermercado, transistorizado, beijo do Japão. Marilyn, Greta, Marlene, deusas que eu amei com as mãos. A fumaça azul do cinema, poeira de estrelas e sexo e ilusão. Menina, quanta saúde, fascination, Hollywood de cartão postal, lamê. Tesouro da juventude, Cuba Libre, a tira do tesouro que eu ganhei na matinê. Moças, bonecas de louça, fofinhas, Dolores de mi passion. Oh, Diana, suburbana, sul-americana, suja de batom. Deusa da discoteca, ó moça do fliperama, meu bichinho de neon. Vamos de motocicleta tomar um sorvete na lanchonete, sempre rola um som. Olio, olio, sabe ser, sabe dar. Olio, olio, tip, tip, tip, tip, peru. Que coisa louca, que céu da boca, beijo no carro, no banco de trás. Velvet no rock, me pegue e me toque, sax de sax, você é demais.